bonecão da estrela. É a hora do Tudo Pode. Vem, senhor. Vem, vem. Tudo pode, o esquema é desce e sobe. Fica louco, tudo pode. É o bonecão da estrela. Joga pra cima! Portal do sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão. É o bonecão da estrela. Quero ver todo mundo cantando. É assim, ó. Vem! Chega aí. Dessa vez quase que eu morro de tanto beber. Canta aí assim, ó. Manda mais uma. Minha vida é um filme. Agora eu tô na cena. Minha ruiva, minha loira. Aquela ali só tem pop. Quando toca o solinho, ela desce e ela sobe. Vai no chão, tudo pode. O esquema é desce e sobe. O esquema é desce e sobe. Vai no chão, tudo pode. O esquema é desce e sobe. Fica louco, tudo pode. O esquema é desce e sobe. Pode, pode. O esquema é desce e sobe. Pode, pode. O esquema é desce e sobe. Pode, pode. Quando toca o solinho, ela desce e ela sobe. Do bonecão, tá? Tá bom? Minha vida é um filme. Agora eu tô na cena. Minha ruiva, minha loira, minha japa no esquema. Essa é da perdoidade e aquela só quem pop. Quando toca o solinho, vai no chão, tudo pode. O esquema é desse só. Fica louca, tudo pode. O vou ensinar, é assim, ó. Você também, vem cá, você. Não, você mesmo. Venha, venha. Quando eu falar pode, é aquela hora que você tava esperando, né? Pode, pode. Pode, pode. Pode, pode. O esquema desce e sobe. Pode, pode. É a hora que agora pode, hein? Vai no chão, tudo pode. O esquema é desce e sobe. O esquema é desce e sobe. Tudo pode. O esquema é desce e sobe. É assim, tá bom? É o bonecão da estrela. E a culpa é de Rick Pimenta, Ricardo e Rafael. Ao vivo, tá? Tá bom?